Esse é o DJ Gustavo da Vieira. DJ Gustavo da Vieira, assim que comanda a porra toda. Diretamente DJ Gouveia. Da famosa na gente tem que ver o que ela faz. Sexo selvagem, essa mina tá demais. Ela mente pros pais, ela pede mais. Filmaram a danada dando pro Jedi. Filmaram a danada dando pro Jedi. Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás. Agora você tá famosa em todas as redes sociais. Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás. Agora você tá famosa em todas as redes sociais. Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás. Agora você tá famosa em todas as redes sociais. Não adianta reclamar, porque geral viu tua calcinha lilás. Agora você tá famosa em todas as redes sociais. Nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara nara.